Então, o nosso tema dessa tarde é um umbral que muitos já ouviram falar, alguns talvez não, e muitas vezes a gente acaba tendo um entendimento um pouco confuso do que é um umbral. Quem lê bastante livros ali da nossa biblioteca, somente livros romanceados, todos eles falam bastante sobre umbral, então a gente acaba tendo já uma boa ideia do que é isso. Então, por definição, o umbral é um lugar transitório, intermediário, é uma outra dimensão. Ele estaria situado muito próximo daqui do local onde a gente vive, mas como é uma outra dimensão, a gente acaba não vendo. E transitório, porque não é um lugar definitivo. Então, se a gente pegar a cultura mais antiga, que nos fala de céu e de inferno, e a gente vai ver que a descrição de inferno, ele é muito parecida com a descrição do umbral. Só que, naquele entendimento que nos foi passado, muitas vezes o inferno era um lugar definitivo, onde os maus iam para o inferno e condenados pela eternidade. É um lugar transitório. Intermediário porque ele está no meio de um plano superior e de um plano ainda mais na nossa própria crosta terrestre, que é onde a gente sobrevive aqui, né? Então, ele é descrito como um lugar, como eu disse, muito semelhante àquela descrição de inferno, um lugar de névoa densa, pouquíssima luz, aspecto sombrio, depressivo, angustiante, feio, sujo, fedorento e sufocante. Se a gente pegar o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, onde tem várias classificações ali do inferno pelo cristianismo e pelo paganismo, a gente vai ver as semelhanças dessas descrições aqui com isso que foi dito. E é interessante porque, apesar de ser descrito dessa maneira, muitos que habitam esse umbral, ou esses umbrais, já que são vários, muitos estão lá por vontade. Então, a gente percebe, quando a gente vai lendo essas questões espirituais, que o nosso mundo é quase que, em alguns momentos e motivos, é uma cópia do lado espiritual, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se a gente for pensar em como são as favelas, principalmente aquelas controladas pelo tráfico, como são as cracolândias, lugares de miséria, onde as pessoas estão atiradas ali à sua própria sorte e estão ali por sua vontade, nas favelas, o controle dos chefes do tráfico, que impõem algumas leis bem próprias do lugar, a gente vai ver a semelhança com esse umbral. Então, como eu disse, ali tem chefes inteligentes que comandam os espíritos que ali estão, alguns escravizados que eles colocam a trabalho do mal que eles executam, e que de tempos em tempos essa chefia ela acaba também se modificando, assim como o exemplo das favelas. Só que nas favelas, muitas vezes, o traficante ou ele é morto ou ele é preso. Raramente ele troca de vida por vontade própria. E aqui, pelo que se vê, ninguém fica por tanto tempo ou por uma eternidade executando a mesma coisa. Chega um momento em que o coração, por mais duro que seja, por mais recalcitrante no mal que ele é, ele começa a perceber que aquilo não tem sentido. Que aquela vida que ele está levando já há muito tempo está deixando um vazio, por mais mal que possa ser, está deixando um vazio dentro dele. Então, eles também são resgatados para serem socorridos e trabalhados. Só que esse posto vago, é claro que é ocupado por outros. E aí, como é que a gente vai parar nesse umbral, né? O umbral, como eu disse, é um estado transitório, intermediário, mas que provavelmente todos nós já passamos por lá. Porque encarnado nós temos o corpo, que consegue nos dar uma certa limitação de várias coisas. A visibilidade que nós temos nos impede de fazer algumas outras, mas liberto desse corpo, nós vamos para lá de forma consciente ou inconsciente. Consciente por vontade, como eu disse antes, e inconsciente pela vibração espiritual que nós emanamos. Então, nada acontece por acaso, ninguém está no lugar errado, não existe injustiça nenhuma. Se nós somos atraídos para um lugar desses, é porque, por semelhança, nós nos sintonizamos a eles. Ali existem núcleos, como eu disse, existem vários umbrais, cada um mais ou menos pertencente a uma cidade, e existem núcleos em todos eles por afinidades. Então, dependendo dos meus desejos, das minhas vontades, eu vou participar do grupo afinizado comigo. Se a gente for ler, existem os grupos de suicidas, drogados, aqueles viciados em jogos, em sexo e outros vícios tantos que a gente sabe que existe. Então, o agrupamento é por semelhança de pensamento. Eles dizem ainda para nós que esses espíritos que estão nesses grupos, a gente sabe que apenas no plano espiritual eles não conseguem satisfazer os desejos deles. Então, eles vêm até nós e, por afinidade, de novo, eles acabam, pelas nossas práticas, se comprazendo daquilo que nós fazemos e sugando essas energias que para eles ainda são bastante necessárias. A gente diz que o despertar da morte é de uma forma surpreendente, porque nós vivemos acreditando que muitas vezes a morte ela é libertadora, ela é salvadora e ela é modificadora, que a partir do momento do desencarne a gente pode virar santo ou anjo. E na verdade é uma continuidade da vida, muito mais arrebatadora, como eu disse, porque não temos mais o corpo. Então, pela simples vibração, nós vamos para os lugares que nós somos atraídos. Você já deve ter ouvido falar, várias vezes foi falado aqui, que aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. E é verdade. A gente faz isso bastante enquanto encarnado, e desencarnado mais fácil ainda. Existem alguns desencarnados que, de tão perturbado que eles passam para esse outro lado, nem para trabalhar para o mal eles não servem. Porque imagina, usando as nossas comparações materiais que nós temos aqui nos nossos mundos aqui, né? Uma pessoa que, de repente, é desequilibrada, nem para fazer um serviço lá de comando no tráfico lá, ele não serve. E do outro lado é a mesma coisa. Então imagina quanto tempo esse espírito ainda vai levar para poder se situar, para de repente conseguir dar os passos que ele precisa. Isso a gente fala porque encarnado a gente tem a possibilidade ainda de trabalhar por nós mesmos. A questão mental, a questão da atitude, a questão das emoções. Então, que a gente pode ainda conseguir olhar para perceber quais são as nossas tendências, quais são os nossos pensamentos, o que está acontecendo, para que a gente possa ainda dar uma tomada de rumo. Como eu disse, vivem como ainda, se ainda estivessem na matéria, Sentem fome, sede, frio, sono, dor e têm desejos. E nós, aqui, quando a gente tem essas vontades, a gente busca saciar elas da maneira como a gente consegue. Do lado de lá, a mesma coisa. Então, por isso que muitas vezes a gente reclama, ou a gente ouve reclamarem, de que estamos perturbados, estamos agindo de uma maneira que não parece ser a gente. E o que a gente diz sempre é o seguinte: não adianta abanar as moscas, né? Nós temos que mudar o conteúdo. Então, quando a gente começa a mudar o que a gente faz, o que a gente pensa, a gente muda também a nossa frequência, a nossa sintonia com esses espíritos que às vezes estão ao nosso redor. É a melhor maneira de fazer isso. Ainda tem espíritos que se julgam justiceiros. O que são isso? Aqueles que durante aqui a nossa vida a gente fez algum mal e eles desencarnaram, mas eles estão nesse outro plano nos esperando para fazer a tal da justiça. Então, não significa que eles tenham mais poder sobre nós do que os outros, mas a questão somos nós de novo. Pela nossa desorientação, a gente, com a nossa consciência, o sentimento, às vezes, de culpa do que fizemos, a gente acaba se deixando levar por eles e passamos algum tempo, às vezes, sendo escravizados por esses espíritos. Então, tudo é uma questão de percepção, desse entendimento de Deus e das leis do universo, como é que elas funcionam. Quando se arrependem dos erros e esquecem dos sentimentos negativos, lembram-se de Deus, aí então é possível o resgate para os postos de socorro que existem dentro dessas cidades umbralinas. O socorro, ele não vai lá e tira ninguém contra a sua vontade. Porque se for feito isso, a pessoa volta, o ser, o espírito, ele retorna. Então, quando existe a disposição, a vontade de mudança, de repente querer mudar a vida e perceber, existe socorro. E aí então, após um tempo, se realmente é levado isso a termo, passa então para uma colônia espiritual onde é trabalhado. Como eu disse, esse socorro, ele pode complementar o resgate, como pode ser que ele, pela vontade da pessoa, ele não consiga. A gente percebe isso, de novo, nos nossos exemplos, nas nossas clínicas de auxílio, onde muitas vezes a pessoa vai diversas vezes e não consegue a recuperação que ela precisa. Precisa muito mais da vontade própria do que de todos os meios externos que possam auxiliar ela.